Saiba que eu te amo. Amo noite e dia. Caralho. E aí? Ao vivo? Ah, deixa eu ver aqui. Ó, galera, hoje eu tô indo embora já pra São Paulo, voltando pro meu habitat natural, daqui a pouco. Daqui a pouco mesmo, tô indo pro aeroporto. E umas coisas pra falar. Eu ia falar o tema da live de hoje, ia colocar Recife, só mesmo pra contar. Muitas coisas legais rolaram esses dias aqui em Recife. Eu ia compartilhar, mas resolvi colocar pra falar além de Recife. Aqui em casa tinha um monte de caixa. O novo livro de Paiinho. Paiinho é o seguinte. Dá bom dia pro pessoal aqui. Falar do livro do meu pai aqui. Esse aqui, ó. Poesia Saval. Renata, Bruno, Luciano. Vai, no celular rolou não, né? Não consegui ontem. Bom dia, Raul, Watson. Eu acordei com uma dor aqui no ombro. Chega a ser um torcicolo, não. Ai, chega a ser um torcicolo, não. Ontem a live não tava bem, eu sei que não tava bem ontem. A galera me falou. Eu uma hora também desisti, porque 4G não. Radiou que Augusto e tal. Ó. Antes de eu falar do livro do Paiinho, eu queria falar, caralho, tá foda aqui. Porra. Dormi de mau jeito. Antes de falar do livro do Paiinho, que eu não sei nada, eu peguei agora um monte de caixa aqui em casa, chegou o livro novo. Vou levar um pra ele, pra lá, ele tá em São Paulo, Paiinho, né? Mas queria comentar aqui as viagens do velho. Eita, ó, meu filho Murilo Gun. Ó. Tá vendo aqui? Ó, meu filho Murilo Gun. O nome da poesia é Azul, Voz de Gaivota, Voz Azul de Gaivota, Gaivota de Voz Azul. É isso. Que viagem. Outro, dedicação às amigas do Facebook. O verbo da viagem, né? Poesia salva a alma. Ridículos. O nome da poesia: Fluxo Noturno de Inconsciência Sem Alma 3. E não tem um e o dois, não, é 3. Aí embaixo, entre parênteses, Sinfonia Verbal para partituras de sal. Ele escreve assim, não importa se faz sentido. Enfim, o velho é muito louco. João Paulo Oliveira, começando agora aqui, conselho de um amigo. E aí, João Paulo, bem-vindo. Essa live ainda não é tão normal, não é ainda como eu costumo fazer, porque o formato dessa live é analisar matérias de revistas. E hoje, como eu estou aqui em Recife, num ambiente diferente, contexto diferente, eu vim falar sobre um pouco sobre Recife e sobre o livro do Paiinho aqui que está rolando. Tá rolando, não. Acabou de chegar da editora da gráfica. O pessoal perguntou quando vai estar à venda. Não sei, porque meu pai, ele é meio louco. Ele, não, não quero botar à venda, não. Enfim, ele quer ser tão do contra, tão contrariar o sistema, que ele não vende o livro, porque vender o livro é o sistema. Enfim. É doido, vai, é doido. Pera aí, um minuto, pera aí. Ai, caralho, Hoje eu acordei com dois grandes desafios. Acordei hoje. Ai. Dois grandes problemas. Primeiro, uma dor aqui. Segundo, que eu perdi minha carteira. E eu não sei como é que eu vou embarcar daqui a pouco no aeroporto. Alguém tem alguma ideia aí? Será que se for na delegacia do aeroporto eu consigo fazer um BO na hora? Um BO na hora do aeroporto, da delegacia, e embarco? Que merda, viu? Perder a carteira é uma bosta. Ramon colocou, seu Vital já vendeu livros a preço negativo. Ele uma vez fez num evento meu aqui, num evento da empresa, um kickoff, ele fez uma banquinha, botou assim, meus livros, valor menos R$5,50. Você pega o livro e eu te pago R$5,50. Aí ele levou um bocado de nota de R$5 e 50 centavos e ficou dando pro povo. Faz pela net. Quem trabalha em companhia aérea, Ricardo, consegue sim. Mas no próprio aeroporto de Recife, na delegacia de lá, ou eu faço pela net? Sei os números do DOC. Não é muito na hora, não. Pela net não pode, Ricardo. Tem que ser presencialmente. Alguém sabe dizer se no aeroporto de Recife tem delegacia? Tem, né? Enfim, meu voo são 7h20, meu voo é 9h30. O aeroporto é aqui do lado. Acabou aqui, eu vou no aeroporto. Ó, então eu vou falar do livro do país, mas deixa eu falar outras coisas interessantes aqui. Primeiro, queria compartilhar. Net é rapidão, Adonis, mas estão dizendo aqui que não pode ser pela net. Nesse caso de um documento para embarque. Eu acho que faz sentido não ser, ter que ser presencial. Seu Vital, tu conhece o artista de Olinda, Zé Cláudio? Não, eu conheço não. Fiz um BO. Não, Adonis, dá para fazer pela internet, acho que é, mas o desafio é se o pela internet serve para embarcar em avião. Você tu embarcasse em avião ou tu fizesse para outro motivo? Porra, galera, cara, eu passei 2 dias em Recife, mas eu fiz coisa pra caralho. Puta que pariu. Os 2 dias mais agitados do ano, eu acho, porque encontro um monte de gente, um monte de coisa. Eu fui no Mundo Bita. Eu fui lá em empresa que faz, putz, tanta coisa pra contar lá, caralho, foi muito foda. Que faz aquela música, bom dia, o sol já na... Eles criaram uma equipe de 12 pessoas, que fazem acontecer. Eu vou na companhia aérea. Eu vou na Gol. Eu vou na Gol. E assim, eles são classicamente uma startup. É engraçado porque eles, pra mim, eu fiquei pensando muito nisso, né? Quando eu penso em startup, eu só penso em aplicativos, tecnologia, artificial intelligence, startup. Na verdade, startup é qualquer negócio, qualquer negócio novo, tão inovador, que existe uma grande incerteza em relação ao modelo de negócio. Sabe, não é uma coisa assim, tipo, se você monta uma sorveteria que tem um software de inteligência artificial que chegando lá te ajuda a escolher o melhor sorvete para você, baseado nas hashtags do seu Instagram, viagem, essa sorveteria não é uma startup. Porque o modelo do negócio vender sorvete é aquilo, tá muito claro, não tem... Agora, para mim, startup é qualquer organização tem que ser uma empresa? Não, pode não ser uma empresa ainda, mas o objetivo é ser, né? Pode ainda não ter feito o CNPJ, mas normalmente se fez. E eu citei eles, o clima startup, porque, outro exemplo, eu trabalhei durante quase 10 anos, 8 anos, sei lá, fui sócio de duas produtoras de sites, W3 e Cartela. Nós trabalhávamos com desenvolvimento de sistema, software e tal, com tecnologia, mas não éramos uma startup. Eu acredito que o mundo Bita é mais startup, na minha visão, do que a minha empresa de fazer sites, que é um negócio que tem que ser escalável. Esse é um debate que eu já tive com algumas pessoas. Eu acho que as startups do caralho são as escaláveis, são melhores, são mais atrativas. Mas eu não acho que é um pré-requisito obrigatório. É uma condição desejável, na minha visão. Algumas definições de startup colocam a escalabilidade, mas eu acredito que, e claro, ela traz mais investidor, ela traz mais interessado, a escalabilidade, mas eu não acho que é obrigação não, sabe? Por exemplo, o mundo Bita diz que não é startup, porque assim, o modelo, não existe um modelo tão claro de, eu vou vendo para o Discovery Kids, vendo para a Sony Music. Eles estão fazendo isso, mas na verdade eles têm um universo infantil de músicas e personagens que com esse universo pode acontecer várias coisas. Então, e cada vez mais eles, fazemos aplicativo, eles têm aplicativo que vende, ou vendemos a série, ou não sei o quê, sabe? Não tem uma coisa assim 100% claro, eles estão buscando, eles estão navegando na incerteza. Você não pensa em voltar para Recife, não? Eu fico saudade, mas acho que a distância gera a saudade. Eu fico com saudade e gosto de vir matar a saudade. Mas se eu vier morar aqui, não tem saudade. E eu gosto da saudade. Eu gosto de matar a saudade. Turma 7 na área, Jefferson. É nós. A brincadeira vai começar para a semana lá, viu? Assim, aí tá só aquecendo. Aí, ó, show. Vou falar outras coisas interessantes aqui. Eu ganhei de alguns amigos meus alguns presentes esses dias, que presentes muito criativos, carinhosos, diferenciados. Por exemplo, Camila Ekel, que é irmã de Felipe, meu sócio da empresa antigamente lá, mandou isso aqui, ó. Uma caixa com uma porrada, eu roubei o chão aqui alguns, uma porrada, muitos mesmo, tem mais do que isso, muitos adesivos, minha filha gosta de adesivo, com fotos minhas e da minha mulher, Facebook, do Instagram. Olha a coisa maravilhosa, neném do pai, saudade infinita. Tudo adesivo, pra brincar e tal. Então, assim, um presente que eu achei foda, muito carinhoso, personalizado, genial, assim. Personalizado porque ela sabe que a minha filha adora brincar de adesivo. Toda criança gosta, eu acho, né? Adesivo é os melhores presentes. E aí ela fez pra mim aqui, depois eu cato aqui que eu derrubei. E ontem, depois do evento do Lead, ontem eu participei de um evento muito massa, do Lead Futuro Pernambuco, só com jovens empresários, mas jovens grandes empresários, a maioria deles, muitas pessoas que comandam empresas grandes, algumas herdadas e tal. E depois teve um jantar na casa de Duda, que é prima de Camila, DNA aí, Duda Ekel, casada com Marcelinho. E, porra, cheguei na casa dela, ela tinha feito um jantar assim, para mim e para algumas pessoas, cheio de coisas personalizadas, minha habilidade do futuro. Olha isso aqui que eu trouxe de lembrança, né? A decoração da festa era os tubos de ensaio com os canudos, inteligência interpessoal, inteligência não sei o quê, criatividade, e a casa inteira. A temática do evento foi habilidade do futuro. Aquela minha série, ela fez na parede os, ó, as sobremesas, um monte de sobremesa, um browniezinho, cada um com uma frase, também no meu Instagram, também adesivo. Não sei se, agora que eu conectei, acho que teve uma conexão das duas aí, talvez. Elas são primas, né? Enfim. Foda, sabe? O nível de carinho, assim, de. Acho que um presente, o mais importante do presente, não é nem o preço do presente, é o esforço de tempo, que tempo muitas vezes é mais caro do que dinheiro, para fazer acontecer aquele presente. O jantar foi muito criativo, a química. Alto nível. Boa, Paulo. Paulo colocou o que aqui? O livro está uma organização humana, desenvolver produtos e ganhar verba sem garantir sobrevivência. Legal. Essa definição. Que sem garantir sobrevivência, outras palavras, significa em busca de um modelo de negócio. Porque realmente, até poucos anos atrás, era muito raro, existia, mas não era muito comum você criar um negócio sem saber qual o modelo do negócio. Eu posso ter certeza em relação a, será que os clientes vão vir? Os clientes vão me conhecer? Claro, essa, sempre tem essa certeza. Mas em relação a startup, a incerteza não é em relação ao marketing, vai funcionar. Se os clientes vão gostar. A incerteza é em relação ao modelo do negócio. Você acha que com 26 anos ainda dá tempo de fazer outra graduação? Cara, dá tempo com 50. Dá tempo com 60. Inclusive, no meu curso de criatividade, eu tenho visto. Cara, eu não tenho esse dado ainda apurado graficamente, mas a quantidade de pessoas, a faixa etária do meu curso tem aumentado. Não a faixa etária, porque agora entrou estudantes, teve um desconto para estudante e tal, então abaixa a média, mas vou falar melhor. Então, a quantidade de pessoas com mais de 50 anos que entra no meu curso é impressionante, crescente, cada vez aumenta. É impressionante. E enorme, muitas mulheres com mais de 50 anos. Eu não sei porquê, mas a minha teoria, meu porquê que eu acredito, é que são pessoas que estão com 50 anos, perceberam que vão viver mais 50, provavelmente, e, portanto, estão na metade da vida, e que estão sentindo algum tipo de vazio em relação ao que fazem, querem se reinventar, acho que reinvenção é a palavra-chave. Eu falei mulheres, porque eu percebo muitas mulheres a mais e. Mulheres, talvez, ó, a geração de mulheres com 50 anos pra cima é uma geração que, na média, tá? Generalizando, ela teve uma infância e adolescência no mundo, né, quem tem 50 anos, teve a sua infância nos anos 60, né? Anos muito difíceis para ser mulher. Ser mulher é um negócio que vem ficando mais fácil ao longo do tempo. Não é fácil, ainda tem algumas. Existem alguns preconceitos e barreiras, mas elas estão caindo de um jeito. Então, quem tem 50 anos para cima viveu num mundo em que a mulher foi muito. Não, fica quieta, menina. E ela não teve muita opção de externalizar seus desejos, seus interesses, né? Homens e mulheres em geral, mas eu acho que mulher um pouco mais, né? E não teve oportunidade, e muitos se dedicaram à família, o que é muito importante, mas chega com 50 anos, 60, os filhos já estão casados, já saíram de casa, marido. Pode ter separado ou não, sei lá, até viúva ou separado mesmo, ou o marido tá lá, tem um negócio dele e elas querem se reinventar. Então, eu acho que não tem idade para se reinventar. Você vai ter uma estatística: empreender após aposentar. Inclusive, uma ação genial que eu vi do Sebrae, eles pegaram gerentes de banco aposentados e trouxeram eles para dar consultoria de gestão financeira, de finanças, gerente de banco, para pessoas que, empreendedores começando, por um custo acessível, né? Ou seja, o aposentado, além de ganhar uma renda extra, está moendo, não está parado, não está só envelhecendo, esperando morrer, está moendo, está gerando valor. Tá impactando, tá fazendo o cérebro processar. Enfim. Ó, deixa eu falar um pouquinho de Paíra aqui. A viagem do velho. Quem não sabe, ó, quem é de Recife, aqui em Recife tem o Centro Cultural Vital Correia de Araújo, do meu pai, ali na Boa Vista. É um centro cultural que tem cursos e tal, workshops e um monte de livro louco lá. E vou ler aqui, ó. Vou ler a apresentação vital. A viagem. Poeta é simulador de falsas palavras. Isto é, de fingidos sentidos e sentimentos turvos. Produtor de gritos novos e messes cilíndricas. Fazedor vital de falsos perfumes do verbo e de desaromas verdadeiros ao simular palavras. Palavras ocas, porque plenas do sal do silêncio ocas, porque o abril cruel de Eliot as fez assim. Formalmente objetiva o ser do verbo e o verbo é humano posto na página. O que estou da luz do sopro de Deus na terra. Entendeu? Não, ainda bem, porque não é para entender. É só para curtir a loucura. Aí embaixo, em síntese, se há lógica, se houver lógica na poesia, é a da redução completa ao absurdo. Que louco. Na poesia não é para ter lógica. Lógica é para estar na prosa. Se houver lógica na poesia, essa lógica é a da redução completa ao absurdo. É a única lógica que pode ter. A lógica da redução completa ao absurdo. E se a crença na poesia é por ela ser absurda. Crer na poesia, ser humano, a poesia salva a alma. Que qual é a viagem do meu pai? Meu pai acredita, prega que quando você cria um texto, um texto que tem rimas, uma carta de amor com rimas, muitas pessoas chamam de poesia. Ah, porque tem uma história, né? Tem uma mensagem e uma mensagem bonita e tem uma métricazinha, tem aquela rima no final e tal. Paine diz que isso não é poesia, é uma prosa metrificada. Por quê? Porque poesia não é para levar a mensagem. Quem entrega a mensagem é a prova e o, é a prosa e o carteiro que entrega a mensagem. A poesia é o mundo do indizível, do que não pode ser dito. A poesia, eu digo que a poesia, na visão dele, a poesia absoluta, ou talvez pura, é como se fosse a música clássica. A música clássica é você ouve Mozart e aquilo te dá boas sensações, pode te inspirar até, mas não tem uma mensagem clássica. Não é assim, não. A Quinta Sinfonia é sobre amar a família. Já a Terceira Sinfonia é sobre a importância do patriotismo. Não, não tem. Simplesmente é gostoso de ouvir, pode me inspirar, né? E Paine faz a poesia como se fosse a música clássica. Não é para você sair com conclusões profundas, não. É só para você curtir as palavras. É isso. João Paulo Oliveira. Essa é a visão do meu pai em relação à poesia. Então, e aí ele faz, ele inventa palavras, ele é uma... As poesias de Paine, na verdade, são experimentos de linguagem. Poesia dadaísta, não sei qual é a relação. Não sei. Ontem foi Luverson, que massa! Cara, Luverson, grande prazer conversar com você. Muita admiração pela sua visão. Tudo que você me contou, que você está fazendo lá de diferente. Incrível. Luverson tem algumas empresas dele, da família dele. E uma das empresas que ele mais atua é o Shopping Difusora, lá em Caruaru. O shopping coração da cidade. Já fiz shows lá. E ele vem aí buscando, ele foi aluno meu do curso, e ele vem buscando lá fazer diferente, lá, enfim, também um cara com a família linda, parabéns. A poesia mostra a vida real, ela não faz sentido. Seu Vital é plasmático. Aí, ó, vamos ver a poesia que ele fez pra mim. As amigos do Facebook é ótimo, dedicação. O que ele fez pra mim? Vamos ver. É muita loucura, velho. Cadê? Ele tem várias dedicatórias assim, pessoas que assim, ele inventa pessoas. Pai é o cara que é capaz de inventar um nome fictício. Ele já teve muitos nomes fictícios que ele publicava com nomes fictícios. Era Victor Casara, Victor. Um nome meio hispânico assim, ele inventava. E. Porra, cadê a minha poesia aqui, rapaz? Ó, meu filho Murilo Gama. Lembro o tato, a consistência áspera e úmida, torta, de estrelas coaguladas. Grelha de abismo ou velhos marinheiros congelados na épora dos mares setentrionais de águas geométricas. Espumas vicejam na paisagem marítima e vasta que avista da praia entrecortada de gaivotas azuis, enternecendo banhistas e pintores no areal viscoso da liga de água marinha e areia orvalhada. Como pudim exato antes do sol que bane, sombras como mundo, como cão do meio-dia morde demônios, acantonados no breu das almas impuras solenes, como a noite abole os gatos silenciosos da tarde. A noite abole os gatos silenciosos da tarde. Não, licenciosos. É engraçado que a gente quer ler muitas vezes, é tão viagem que a gente... Ele emprega palavras tão assim, que não fazem sentido, E a gente, sem querer ler errado, porque a gente busca uma palavra que fizesse mais sentido. A nossa busca do sentido é tão grande, da lógica, né? A vira-ratos que navegam dos ralos, da manhã vazia para os pés dos calçadores, protetor e acalorado pela inefável luz do leste, atirada como cobra contra ventre de mamíferos. Esqueço o mar basto e trêmulo como pele de tigre, ou monte de Uzi ou sítio de cinza, e é mosaicado de ondas cujas formas, cores, cóleras e labirintos traem fantasias de velhos marinheiros. Essa é a poesia que ele fez para mim. Ah, ele fez em 97 no Hotel Jandaia. Ah, então é para mim porque foi escrito. Como é que ele sabe que foi escrito nessa época? Ele não tem organização suficiente para. A não ser que foi de outro livro que ele pegou, né? Impagável. Eu vou trazer Painho para uma live. Eu vou levar esse livro para São Paulo. Tô indo para São Paulo daqui a pouco, inclusive vou nessa. E eu vou fazer uma live com ele essa semana, na próxima, com o livro novo dele, ele analisando a própria obra. Stradivarius conseguiu. Galera, eu vou nessa que eu vou ver como é que eu faço com esse aeroporto aí, porque eu perdi meu documento e tenho que embarcar daqui a pouco. Até amanhã, é nóis. Cheiro.